choros e me invade o coração. É a saudade fazendo alarde quando vai chegar. Toma conta de tudo, faz sua morada dentro do meu peito. Me faz tão carente, me deixa aflito, me põe tão sem jeito. Essa saudade cigana que vem, que vai e que volta, chega e entra no meu coração sem bater na porta. Essa saudade fica revirando os meus pensamentos, me sufocando, explode no peito, me sangra por dentro. Dói demais. A falta que você me faz, o meu mundo é tão ruim. Dói demais, dói sim. Mas quando você voltar, vou te amar além de mim. Vai e que volta, chega e entra no meu coração sem bater na porta. Essa saudade fica revirando os meus pensamentos, me sufocando, explode no peito, me sangra por dentro. Dói demais, dói sim. Na falta que você me faz, o meu mundo é tão ruim. Dói demais, dói sim. Mas quando você voltar, vou te amar além de mim. Dói demais, dói sim. Na falta que você me faz, o meu mundo é tão ruim. Mas quando você